um passageiro foi atingido na cabeça. Fazer me segurando. Os caras da tira de casa lá, eu vou ficar olhando pra galera. Não, eu tô com guerra não, eu tô do meu lado, mas vocês atiram lá, eu tô com danilo. Entendeu? Você é outro, podia ter tirado na cabeça dele, na cabeça dele. Safado engomar é mais de 21 na casa. Tem a lei que arrancou primeiro. Tem a lei que arrancou primeiro. Periferia segue sangrando. Tá desse jeito, mundo cabuloso, falsidade, desrespeito. Muito cara folgado, atento e ligeiro, seguindo a função, faroeste brasileiro. O crime te convida, cai pra dentro, vai na pilha de otário. Depois eu só lamento que isso um dia venha mudar sua vida, te trazer problemas, prejudicar sua família. Lamentavelmente, direta em reta acontece bandidagem. Infelizmente, mais um pivete cai no mundo do crime, da traição. Morre no mundo do mesmo, sem compaixão. Imaginação do cão, quer ser temido, perigoso. Nem que pra isso sejas o próximo a ser morto. Entre o céu e a terra, contando com a sorte, com o ferro, vivendo entre a vida e a morte. Maldade é foda, a favela tá contaminada. Em todas as ruas, becos, em todas as quebradas. Cresce com a idade, cresce com a convivência. Na vontade de ter ferro, na vontade da sobrevivência. Vejo o futuro, eu vejo mais humano trepado, andando pela rua, observando. Tipo um alvo na lista de alguém, na matemática de muitos que se foram para nunca mais voltar. Sangue no olho, quem será o próximo? De certidão de nascimento a certidão de óbito. Na calada da noite, em plena madrugada, ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe de nada. É sempre desse jeito, preto matando preto, pobre matando pobre. Luto da tia no gueto, quem vai na pilha já tá se estrepando. Moleque vira homem, tomar lugar de fulano, cicrano. Tá num caminho errado, sem alternativa. Não ouviu sua mãe, tá acabando com a sua vida. No mundo tenebroso, vida de cão. Eu vejo todos na quebrada, te querendo no caixão. Siga o caminho certo e vai prevalecer. Siga o caminho errado, o destino é morrer. É lamentável o tipo de vida desgraçada, onde o ódio te domina, acaba com a sua raça. Pode ser difícil ter consciência no inferno, onde o sonho de consumo é apanhar um ferro. Desse jeito, quando é que isso vai parar? Se aqui é a lei do mais forte, quem é que vai sobrar? É a lei do mais forte, quem é que vai sobrar? Na base do revólver, do tiro sem conversa. Tiro sem conversa, na base do revólver, quem vai sobrar? Na lei do mais forte, é a lei do mais forte, quem é que vai sobrar? Na base do revólver, do tiro sem conversa. Tiro sem conversa, na base do revólver, quem vai sobrar? Na lei do mais forte. O ódio tomou conta de toda a favela, pedrificou o coração de muita gente dela. Fez de um moleque aqui um homem sanguinário, fez a mina culpar Deus por tudo dar errado. O filho mal criado não tem porra nenhuma, aprende com os caras que tem que buscar na rua. Já cresce convivendo com a maldade na quebrada, vira homem agora o cara só pensa em arma. Tá achando que é bom, quer ser reconhecido, com sangue no olho, descarregando o tiro. Enquanto ele faz isso, já tem alguém bolando um plano perfeito, vou pegar esse fulano. Periferia é foda, velho, mano me ligou, que pra sobreviver é só com seis no tambor. Com 12 no pente, pra neguinho tirado, vinga tá de gala aí, morre desgraçado. O outro já me disse que arma é uma desgraça, que muda sua vida, velho, te joga em cilada, te dá mais coragem, te faz sentir mais homem. Qualquer treta que seja, aí é só derrame, só aniquilação. Quantas vezes já falei, cuidou, fudeu, pisou na bola, é pay. Quem vai querer entrar, a porta está aberta. O crime te convida, o HPS te espera. Cemitério da saudade, já muito lotado. Mas se jogam em cima do seu antepassado. É só treta pra ver, ganhar sua moral. Não dá mole pra ninguém praticar o mal, mas não vai muito longe. Pode acreditar, o exemplo que muitos se foram para nunca mais voltar. Desse jeito, véi, aonde isso vai parar? Se aqui é a lei do mais forte, quem é que vai sobrar? É a lei do mais forte, quem é que vai sobrar? Na base do revólver, do tiro sem conversa. Tiro sem conversa, na base do revólver, quem vai sobrar? Na lei do mais forte, é a lei do mais forte, quem é que vai sobrar? Na base do revólver, do tiro sem conversa. Tiro sem conversa, na base do revólver, quem vai sobrar? Na lei do mais forte, é a lei do mais forte, quem é que vai sobrar?